mais pocas que batom vermelho, mas eu ainda me invejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo, e quando eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me invejo com você. Faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. Lucas Luco, batom vermelho na sua terça-feira. Uma boa terça-feira para todo mundo. É o Central do Sertanejo levando até você o que há de melhor na música sertaneja. Como é que tá essa terça-feira aí? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Aumenta esse volume porque tá só começando. É o Central do Sertanejo na sua rádio preferida, líder em audiência, tocando as melhores do sertanejão. De segunda a sexta-feira a gente tem um encontro marcado, com certeza. Hoje, dia 10 de maio do ano de 2016, uma boa terça-feira para todo mundo. Agora tem sucesso chegando, tem mais sucesso, porque aqui só toca sucesso. Tá chegando aí Zezé de Camargo, Luciane, MC Guimê, Flores em Vida, no Central do Sertanejo. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Zezé de Camargo e Luciano. Salve, salve, me segue. No jardim do amor, mais áreas plantadas da natureza. Vou colher pra ti, te espero um buquê em cima da mesa. Riqueza, nada se compara ao seu olhar. Tristeza, quando diz que tem que me deixar. Então começa o jogo, me conhece, sabe, não sou bobo. E por você, se for preciso, eu corro o mundo todo. Louco por você, talvez esteja até perdido. Meu coração te deseja mesmo sendo ferido. Mas não aguento mais isso, quero viver em paz. Mesmo que for difícil, eu sei que sou capaz. Paz, amor, felicidade aí pra ti. Só tira sua fadiga, se voltar não estarei aqui. Quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Central do Sertanejo. Bem que me falaram que você gosta.

e quem dá satisfação é empregado. Central do Sertanejo. Não vou mais te procurar, nem sequer você vai ouvir falar que saiu da minha boca a palavra saudade. Nunca mais vai me prender. Eu não vou deixar você fazer de mim o que bem entende. Não me chame mais de amor. Não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei. Das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que o senhor cansou. E pode escrever o que eu te falei. Depois da balada é que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. Oh. Mais de amor. Não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei. Das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que o senhor cansou. E pode escrever o que eu te falei. Depois da balada que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. E pode esquecer os beijos que eu te dei. Das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que o senhor cansou. E pode escrever o que eu te falei. Depois da balada que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. Oh, que vai tentar, mas não vai me esquecer. Nunca mais. Central do Sertanejo na sua terça-feira. Coração cansou. Michel Teló marcando presença aqui no melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Hoje é terça-feira, eu tô indo pro intervalo. Na volta tem muito mais sucessos pra você, nosso ouvinte especial que tá aí do outro lado do rádio curtindo Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto. É rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais informações, mais músicas. Tudo pra você, nosso ouvinte do Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua terça-feira. Que maravilha, terça-feira 10 de maio. E vamos aí, porque o programa não pode parar. Por aqui muita música sertaneja de qualidade, muito sertanejão. Um programa do jeitinho que você gosta. Muita novidade, muita recordação, muito lançamento. E coisa boa, gente. E muita informação também. Você que tá aí na sua casa, no seu carro, tá trabalhando, aonde você estiver, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Audiência qualificada, né, gente? Só gente boa ouvindo Central do Sertanejo. É, você mesmo, meu amigo, gente boa. Minha amiga tranquila, que tá sempre ouvindo aí o melhor programa sertanejo do seu rádio. Vou fazer entrar as informações pra você aqui agora. Belucci e Thaís posam com o filho recém-nascido, Luiz Miguel. Olha o Belucci da dupla Marcos e Belucci, né? Thaís Pacholek publicou na última segunda-feira, pela primeira vez, uma foto que está com a família completa. Na imagem, ela aparece com o segundo filho, Luiz Miguel, que nasceu em abril ao lado do marido, cantor sertanejo Belucci, e o cachorro de estimação deles, Bira. É inexplicável, pronto, escreveu aí na legenda. Muito legal, né? Muito bacana, a foto ficou muito linda, família unida, e com certeza um sucesso total é a dupla Marcos e Belucci, né? Luiz Miguel nasceu no domingo de manhã, claro, né?